hoje, sexta-feira, aconteceu pela manhã aqui na cidade de Foz também uma solenidade em comemoração ao aniversário do Bosque Guarani, zoológico Bosque Guarani, localizado ali atrás do terminal de transporte urbano. Eu estou na linha com a Camila Cristina, ela que trabalha lá no zoológico Bosque Guarani. Bom dia, Camila. Bom dia, Guilherme, tudo bom? Como é que foi a festa hoje pela manhã aí no Bosque Guarani? Olha, foi muito legal, muito interessante, né? A gente está conscientizando as crianças. Participaram duas escolas, Escola Municipal Josinete Roller e a Escola Particular Adventista. E foi feita aí toda uma atividade de conscientização ambiental, né? Também o que me chamou a atenção aqui foi feito um bolo para os macacos que vivem aí no zoológico? Isso mesmo. Foi feito um bolo de fubá com mel, adoçado com mel, ração para macaco e algumas sementes, né? Para não prejudicar a alimentação dos macacos também. Eles comemoraram junto com a gente. E o que, que foi feito aí com as crianças, com os alunos das escolas? Teve até gincana na programação também, né? Isso, a gente fez uma palestra sobre conscientização, a importância de um zoológico. A gente também, foi o tema dos macacos esse ano. A gente conscientizou sobre a febre amarela, a gente fez um tour pela trilha, a gente colocou o bolo para os animais, eles viram tudo. Teve enriquecimento ambiental também com a onça. Nós fizemos um veado de papelão, passamos sangue e colocamos carne dentro para extinguir o instinto da onça. Teve a gincana também, a gente fez brincadeiras com as crianças, distribuímos brindes que nós mesmos elaboramos aqui no zoológico, um lápis com decoração de EVA com macacos e bloquinhos também com a capa de macacos. Foi disponibilizado também um bolo da confeitaria Jauense. A gente contou um parabéns e todo mundo comeu e se divertiu. Portanto, várias atividades, né, que aconteceram hoje pela manhã aí no zoológico, que está completando 22 anos. Conta pra gente um pouquinho até sobre o zoológico, porque praticamente todo mundo que usa ônibus aqui em Foz do Iguaçu acaba, né, passando por aí, porque fica atrás do terminal de transporte urbano. Mas muita gente ainda não conhece o zoológico Bosque Guarani. Como é que funciona a visita e o que é que a pessoa encontra no interior do zoológico? Isso, a entrada é gratuita, podem todo mundo vir, ficar à vontade. Ele é aberto de segunda a domingo, segunda a partir do meio-dia e os outros dias normalmente das 9 horas às 5 horas da tarde. Aqui tem vários animais, são 21 recintos e 4 lagos. A gente tem cerca de 150 espécies de animais. E todos os dias é feito a limpeza dos recintos e alimentação também diária no período da manhã e no período da tarde. A gente tem aqui uma gestão toda feita para a elaboração do zoológico. E eu faz tempo, viu? Eu confesso, faz tempo que eu não vou aí ao zoológico para fazer uma visita. Houve uma época em que eu trabalhava mais perto daí, Sim. Que eu ia com frequência na hora do almoço, inclusive, né, passar um tempo aí no zoológico. Mas fica o convite realmente para todos os iguaçuenses para que conheçam e também escolas aqui da nossa cidade, da nossa região, que queiram fazer algum tipo de visita específica no zoológico. Existe algum tipo de acompanhamento, algum monitoramento que é feito por aí também? Antes era feito no Concentro de Educação Ambiental. Aí agora eles não estão realizando mais, mas agora entrou a nova bióloga, chefe aqui do zoológico, a Glenda. E vamos estar reabrindo novamente, vai ser aqui com nós do zoológico mesmo, que vai estar fazendo essas visitas com as crianças. Aí é só ligar aqui, entrar em contato com a Glenda ou qualquer pessoa que trabalha aqui. E telefone para contato, até para que as pessoas saibam um pouquinho mais sobre o zoológico, tem algum que a gente possa passar agora? Tem sim, aguardo um... Eu te coloquei numa saia justa agora, né, infelizmente. Não sei o telefone... Mas nós já vamos atualizar aqui e colocar, inclusive, no nosso Facebook essa informação. Olha, Camila, não quero mais tomar o seu tempo aqui. Muito obrigado pela participação e transmita aí os nossos parabéns a toda a equipe do zoológico. Muito obrigada. Eu quero pedir a todos para visitar o zoológico, que ele é feito para todo mundo, tá? É uma conservação de espécies ameaçadas de extinção, reabilitação de animais que estavam doentes, que estavam domesticados. E animais selvagens não é para ser domesticado. E eu peço também para seguirem o Insta do zoológico, que é @zoobguarani. Portanto, @zoobguarani no Instagram, para você ficar por dentro aí das novidades do Zoológico Bosque Guarani, espaço público e gratuito aqui da Terra das Cataratas. Isso mesmo, falando... obrigada. Obrigado você, Camila. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar esse conteúdo na íntegra no nosso site, semprerci.com.br. Vamos falar aqui da programação.